mais uma de Nad Black em nome de Tita Produções. Tiagão, tamo junto, man. Nad Black, a voz do coração. Tudo era tão belo com você aqui. Ainda não entendo o que que aconteceu. Inexplicavelmente sei que te perdi. Sem dó você me disse que já me esqueceu. Mas por amor eu sei que não vou desistir. Será que realmente eu já te perdi? Não há distância que me afaste de você. Farei de tudo pra reconquistar. O que farei sem ter você? Se meu destino está em ti, se não dá mais pra te esquecer, és meu motivo de sorrir. Coisas que vêm do coração, sei que não tem explicação. Me tenta pelo amor de Deus e diz pra mim o que farei com a solidão. Casmite na viola, violeiro apaixonado. Hoje à noite olhando sua fotografia, admirando seu sorriso tímido, olhando as estrelas pensando em você. Um grande amor que não dá pra se explicar. Não sei se esse é o seu ponto de vista, mas peço pelo menos que você reflita. Meu coração não aguenta viver sem você. Por toda a minha vida eu vou te amar. O que farei sem ter você? Se meu destino está em ti, se não dá mais pra te esquecer, és meu motivo de sorrir. Coisas que vêm do coração, sei que não tem explicação. Me tenta pelo amor de Deus e diz pra mim o que farei. Como é possível eu viver sem ti? Sem seu amor pra ser feliz, a vida inteira lutei por você. Me diz pra mim como será meu coração com a solidão. Maestro Dil nas teclas, vem com o Nad Black, vai.